Na minha casa era um caixote tamanho 1 metro por 35, mais ou menos, 40 por 40. E na frente tinha o formato de uma tela e um pano bem esticado, pano branco. E dentro do caixote eu ficava atrás com os bonequinhos de papelão e eu movimentava eles com uma fiapo de vassoura dessas de pelo amarelo, compridinho, e no meio ficava uma vela e o bonequinho ficava na frente da vela. E eu movimentava eles, a sombra projetava no pano. E ao lado tinha uma cortina também, ficava fechado. E do outro lado as crianças assistindo. E eu mesmo falava, fazia os gestos, tudo. Coisa de moleque pequeno, né? E era uma ilusão enorme, parecia que aquilo lá era um filme mesmo. E as crianças gostaram, porque naquele tempo não tinha projeções de filme. Só quem tinha dinheiro tinha projetores de Super 8, 8 milímetros, mas nós não tinha nada disso. Era brincadeira de criança mesmo. E algumas meninas, uns garotinhos, algum menino maior, às vezes o pai de algum deles ia junto também, só para ver. E eles ficavam olhando atentos e eu procurava fazer o melhor que podia no enredo dos filmes. Quando eu terminava, eles iam embora, agradecia e eu cobrava palito de fósforo. Juntei muitos palitos de fósforo, várias caixinhas. Minha mãe não tinha problema em comprar palito de fósforo para acender o fogão, fogão de lenha. E o Libinha falou: Zé, só palito, palito. Eu tive uma ideia. Experimenta pedir 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, não é muito. O pessoal tem, naquele tempo tinha muito. Feijão você comprava de saco, quantidade grande. E era feijão, feijão novo, você cozinhava em 15 minutos. Não é que nem hoje tem que deixar de molho, né? E o arroz era diferente, de modos que. E eles deu certo, as crianças um dia entraram lá com bastante pacotinho, farinha de trigo, fubá, tudo que era de uma cozinha tinha. E garrafa de óleo, de vinagre. E também levaram um pacotinho de açúcar sacarina, que a minha avó sofria diabetes, e uma das mulheres ficou sabendo. E ela foi lá para ver o cineminha meu também. Um dia nós fizemos, eu inventei, o Libinho falou, oi Zé. Romeu e Julieta, ele falou para mim. Mas que é Romeu? O Shakespeare, que sabe aquela mocinha que toma um remédio que fica que nem morta e depois o mocinho vem. Então nós fizemos. Só que nós fizemos assim, só a parte final, que eles morrem. Então a menina, a Edna, aquela menina que gostava de mim fez o papel de Julieta e eu o Romeu, mas tudo com uma roupa simples mesmo, de calça, suspensório, e ela também. O punhalzinho que ela se mata era de madeira pintado com tinta purpurina, parecia um punhal de verdade. E o veneno que ele tomava era um vidrinho com groselha, vermelhinho, né? Parecia. Então aparece assim: a menina. Recebe a instrução daquele frade e ela toma a droga e deita, fica que nem morta. Nisso chega o Romeu. Chega o Romeu e vê ela, pensa que ela está morta. E ele fala, né, citou todos os diálogos. O Libinha pegou um livro que tinha lá sobre o Shakespeare e nós decoramos. Eu falei todas as palavras tristes que ele falou e ele tirou do bolso um vidrinho com veneno. E era um vidrinho com groselha. Eu tomei e caí morto em cima da menina, com o rosto perto dela. E eu teve uma hora que eu olhei com o canto dos olhos assim, eu olhei na plateia, as crianças tudo chorando. Tava triste a cena, né? E antes de morrer eu falei, né? Ah, egoísta, né? Não deixou nem um pouco para mim do. Não, é a hora que ela acordou. Ela acordou e viu eu morto, então ela falou direitinho os diálogos egoístas, né? tomou todo o veneno, ela quis tomar o veneno também, não deixou nem um pouco para mim. E falou mais coisas, eu não lembro mais o que, que ela disse em cima de mim, eu escutando. Né? E às vezes alguma criança chorava alto. E teve uma hora que eu olhei no canto assim, minha mãe também. Ela estava olhando no canto da cortina chorando. Então, ela acordou, viu eu morto, pegou o punhal e citou todos os diálogos. Então, falou, agora então só me resta morrer também. E falou com o punhal, né? Bendito punhal, né? A tua bainha será o meu coração. E fez assim, com o punhal no meio do vestido e caiu morto. Precisa ver, viu? Foi divertido, porque isso é masoquismo, né? Sadismo, né? Porque vê todo mundo chorando. Porque, e eles aplaudiram que só vê, né? As crianças não entendiam muito bem. Falaram, terminou, Romeu e Julieta morreu. E aí nós levantamos tudo, porque ainda está deitado, morto, né? As crianças olhando quieto, né? Nós ficamos bem parados, assim, que nem morto. As crianças paradas olhando, assim, com os olhos regalados. Nisso nós levantamos tudo. Eles começaram a rir, acharam graça. Teatro, teatrinho de improviso. Mas esse aí, então, não era com boneco, esse aí? Não, era eu mesmo. A minha mãe arrumou uma divã emprestada no vizinho. E ela deitou na divã, pôs um pano bonito na divã, mas ela com o vestidinho dela mesmo. Não tinha o traje do tempo do Shakespeare mesmo. Mas não tinha ficado mais bonito, né? Mas foi a Edna ou foi só a Edna? E eu. Então. Zé, a reação das pessoas, você falou um pouco, mas elas ficavam agradecidas, elas ficavam, gostavam. Mas como é que era a resposta do público? E eu falava para as crianças, só isso que nós fizemos hoje é teatro. Quando no Cine São José tiver teatro, vocês vão lá ver que é bonito. Teatro é como cinema, você está vendo o artista ali de verdade, né, em pessoa. É muito bonito, conforme a peça, vocês vão assistir, tem teatro para criança, tudo. E as crianças ficavam... Porque as crianças, naquele tempo, iam na escola, vinham para casa, acabou. Se lia um gibi, não tinha mais nada. Cinema não tinha. Teatro aqui tinha muito pouco. Amador, às vezes, pouco, muito pouco. Em 1942, 43...